via Upper Whiskey 50 in Italy. Runway 10 after the course, maintain reading until 2,000 feet. After turn left to interceptor radio 350 from Salvador VOA until 20 miles, okay? Radio 350 until 20 miles after direct next position of flight road plan, okay? Salvador 119.8 and Squawk 5062, Zulu 6662. Zulu 6662 is cleared by Salvador. Directly flight level 350, upper whiskey 520. After takeoff from runway 10, it will be runway heading to 10,000 feet, then left of course, intercept radio 350 from Salvador VOR up to 20 nautical miles, then at 510 route. Frequency of departure 119.8 on the clock 5062. It's correct, report you ready to start up 1011 Zulu 6662. Thank you very much. We believe we shall be leaving with a delay of 20 to 30 minutes. Muito obrigado. Livre à direita, táxi Alfa e reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa para Juliette para ingresso, Golo 076. Romeu, dão 3, decolagem autorizada, 90, 80 graus, 12 nós. Decolagem autorizada, 1613. O 6224, após o azul, ok? Ah, o azul já passou, pode prosseguir em frente, Juliette. Eu tenho uma aeronave da Andy, está puxando 10, eu acho que não interfere na entrada para remoto, ok? O 6224, pode prosseguir com o hotel. Sim, a gente vai ingressar na Juliette, até remoto, a gente da aeronave da Andy, estou no pushback. Poderia só confirmar qual é a posição? É a remota 1-4 do Pátio Principal. Remota 1-4 do Pátio Principal, chanel 6224. Objeto 9736, pronto, do Pátio Ferro. 9736, alinhar e manter. Alinhar e manter, Rolê. Pushback é acionamento, chanel 6236. 9075, pode prosseguir em frente, Juliette, portão 7. Juliette 7, 9075. Boa noite, objeto 5827, tem informação Zulu para autorização, Galeão. Três, uma, três, posição 1 um, autorizado, chame táxi. Na 3. O 3662, posição 5, aguardo só um instante, eu tenho a aeronave da Andes que vai prosseguir a retaguarda, ok? Aguarde só mais um instante. Gente, estamos aguardando, coisa 3662. Romeu no 3 ao 04, 19-8, boa viagem. Obrigado. Oi, boa noite, 5827. 5827, Galeão, aguarde a cópia, ajuste no 0 no 2. Sim, obrigado. Mais um 14 de análise, vamos conquistar. 4209, após a rolagem do web, alinhar e manter. Faz o web, alinhar e manter, 14 de análise. Anders 584, mantém position before Juliet. Salvador, Andes, 5-1, ready to taxi. 581, ok. Send back to taxi. Está para ir de taxi, Andes. 4. Controle, Salvador, confirme para o 3P-5515, ajuste 1-0-1-0. 1-0-1-2. Autorizado no 0080 graus, 12 nós. Autorizado web 9736. Anders 581, taxi approved Juliet and Alpha to holding point runway 10, report ready to take off. Juliet, Alpha holding point runway 10, Alpha, Sierra 581, and report ready to take off. São 3662 vai passar um Andes agora, vai sair do pátio principal para o ponto de espera e um segundo Andes que vai entrar para o pátio principal, ok? Coordene com a equipe de solo, após o segundo Andes, está livre o seu pushback no 5. São 3662. Após o segundo Andes, inicia o pushback em coordenação com o solo, São 3662. 6-1-3. Web 5836. Prossiga, 5836. Dois estacionamentos, remota 13. Remota 12, ok. Coordene com a equipe de solo, Andes vai passar retaguarda, posta livre. E após o Andes, está livre, 5836. Após o segundo Andes, ok. Eu tenho um Andes que está saindo do pátio principal e tenho um segundo Andes que vai prosseguir até o portão 10. Coordene com a equipe de solo, após o segundo Andes até o portão 10, está livre. Então tá, após o segundo Andes a gente puxa a senhora. Afirmo. 9736-07-198, boa viagem. Five 584 Juliet descend 10. Azul 4209, decolagem autorizado 9080 graus, 12 nós. Sente livre a decolagem 4209. Poxa 63, 13 para o TAC. 136 a bordo, 4 horas, galeão. Ok, o 6303 vai seguir o Andes à sua direita até o ponto de espera na minha escuta, reporte pronto. Após o Andes, ponto de espera, reporta pronto. Agora 076 antes da Juliette. 9076, quem mantém antes da Juliette, eu tenho aeronave da TAM, que vai puxar no 5, ok? Mantém antes da Juliette. Vai manter antes da Juliette, 9076. Qual a posição prevista pro gol 9076? Anders 581, mantém position. Mantém position, control runway. 9076, portão 612. Portão 612, ok, o gol 9076. ...09-09-19-8, boa viagem. 19-8, obrigado, bom 2012. Então, não tem como o colega da TAM aí fazer o pushback dele de maneira que deixou o acesso ao serviço livre? 3662 ao solo. 3662 na escuta, prossiga. Já iniciou? Já iniciamos já. Ok. Ok, não tem como, no 076 vai manter aí, aguardando o aeronave da TAM livrar a interseção para prosseguir para o portão 612. TAM 6313, pode prosseguir à direita e reportar no ponto de espera, pronto. Pode manter a posição, 6313? Não, pode prosseguir em frente, direita e reportar no ponto de espera. Ok, vai manter a posição, é isso? Exato. Salvador Cordial, boa noite. 5-5 no 5, fui LS, baixou e travou o pistão no 0. 5-5 no 5, check trem, 1012, 080 graus, 12 nós, pouso autorizado, pistão no 0. 5-5 no 5. Autorizado, pouso, baixar e travar, 5-5 no 5. ...3305, pronto, cópia. Recife 330, para o Whisky 58, pista no 0, curva à esquerda na Pucaracaju. Controle 119.8, transponder 5057, o TAM 3305. Portão 2, chama pronto, TAM 3305. Solo 076, aparentemente o TAM vai fazer o pushback para deixar o pátio livre. Posso prosseguir? Pode prosseguir, portão 612. Portão 612, obrigado, TAM, Golo 076. Pronto para cópia. Salvador Galeão 340 para o Whisky 50. Após conforme rota do plano, pista no zero, curva direita, saída da El Leda Bidev. Controle 119.8, transponder 5575, Webjet 5827. Autorizado para o Galeão 340, forma 50, conforme de voo. Direita após 5575, confirmando por remota 103, chame pronto, 5827. Remota 103, será curva direita e corpo de torre ao 5836? 5836 já devia ter iniciado, aqui está autorizado. Ok, aqui a gente não observou aqui a passagem do ônibus. Obrigado. Para o táxi, o TAM 3662, com PLB 169, 2 horas e 40 de autonomia, alternando Fortaleza. 3662, direita, ponte espera, reporte pronto. O senhor vai prosseguir, pode prosseguir, a direita até o ponte espera, o senhor segue como número 2 agora, para decolagem. Direita, ponte espera, como número 2 para decolagem, TAM 3662. Iniciar no táxi, poxa, 6393. 6393. O TAM agora é o número 3, ok? O Chanel já tinha pedido, só que manteve a posição. Vai ser o número 3 para decolar de Salvador agora. Paciente, então, como número 3, o TAM 3662 atrás do Chanel. Anders 581, line up and wait, runway 10. Line up and wait, 581. Para o posicionamento da 3305, portão 2. Portão 2, só um instante para iniciar, coordene com a equipe de solo, o tráfego da Oceané vai liberar o setor. Após a aeronave da Oceané liberar, está livre no 02, o 3305. Sim, mas depois o Oceané está livre, posicionamento 3305. Torre Web 6747, autorização Guarulhos. 6740, aguarde, cópia, ajuste no 0, no 2. Aguarde. Trip 5595 no solo zona 4, livre à direita, táxi Alfa e reporte antes da taxiway Kilo. Gente, livrando, táxi via Alfa, vai reportar antes da taxiway Kilo. Trip 5595, permanece na sua escuta, senhor. Afirmo. This 581. Clear, take off from runway 10 in the 080 degrees, 12 knots, and this is 581. Clear to take off, and this is 581. Cinco, cinco, no, 5, a posição é o pátio 3, ok? Atento ao sinalizador. Gente, o pátio 3, o cara observará o sinalizador, trip 5595. É 3-1-3, após o Andes iniciar, está livre a linhar e manter, repito, o stop 1-0. Após a linha, mantém. É 3-1-3. Webjet 6747, pronto, cópia. Cópia 6747. Guarulhos 340 para o ISC 50, pista 1-0, curva à direita, saída da Eoleda Bidev. Controle 119.8, transponder 5040, Web 6747. Autorizado 340 para São Paulo, Guarulhos, Jeffery 0, decoda 10 com curva direita, na saída da Eoleda, Bidev 198, 5040, transponde para o push de dentro. Afirmo, chame para o push, portão 3. Andes 581, airborne at 16 now, Salvador 119.8. Yes, sir. 118.8, Andes 581, thank you. Para o táxi web 5836, tem 138, 2:45, alternando Salvador. 5836, livre táxi em frente, Juliette Alfa, até o ponto de espera, reporte pronto. Juliette Alfa, reportará pronto, 5836. Roger, ANS 581, fly direct to Leda. Fly direct to Leda, ANS 581. China 6313, decolagem autorizado, 10070 graus, 14 nós. Decolagem com China 6313. Meia 2, alinhar e manter o 10. Alinhar e manter o 10, tá? Taxa 3305 com 173 a bordo, autonomia de 3 horas, alterna Natal. Confirmando 173, 173. Afirma. Em frente, direita, ponte espera, reporte pronto. Vai seguir a aeronave da Webjet, que vai passar à sua direita. Primeiro vai passar a sua retaguarda, pois segue ela como número 3 para decolagem de Salvador agora, o ajuste no 012. 3305. Três aos 19, 198, boa viagem. 198, obrigado. Controle Salvador, Oceané 6313, decolando a sua escuta. Oceané 6313, contato radar na decolagem, sua para 360, perfil da EO. 360 no perfil, 6313. Meia 62, decolagem autorizado no 0070 graus, 12 nós. Decolagem aqui, 0 na 3662. Vai esperar o EV 5836. Alinhar e manter 5836. Sim, manter. Feedback, acionamento Drive 6747, posição 3. Da 3662 aos 21, 198, boa viagem. Bora, pô, Qual foi o web? Chamou para o push, o 5827 ou 6747? 6747, posição 3. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 3662, contato Radama da Colab, sua para 370, será Puca. Ponto 6.1, or 13325. 126 decimal 1 and 123 decimal 25, and the sky is 1. Oito, três, meia, decolagem autorizada, 080 graus, 12 nós. Iniciado, 5836. Vamos esperar pronto, 3305. 3305, alinhar e manter. Alinha e manter, 3305. Foi Salvador, Alexandre, 6224, caso do outro, atenção para Aracaju. Aracaju, aguarde a cópia, 6224, ajuste no 012. Vai, agora. Ok, thank you. Bye bye. TAM 3178, assina identificação, autorizado chegada à Mari, desse mantém o 050. 050 na Mari, TAM 3178. Autorizado ITAP, TAM 3178. Controle Salvador, TAM 3662. Prossiga. Autorizarias, infarto presente. Aguarde. Sua escuta. Web 5836, 24198, boa viagem. Obrigado, até a volta. Controle, boa noite, web 5836. 24, copia. Long copy, 224. Aracaju, 190, pista no zero, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 198. Transponder 5066, o Ocean é 6224. Autorizado 190 para Aracaju, decolada 10, curva esquerda na Puca, Aracaju, chama no controle 198, transponder é 5066, Ocean é 6224. Confirmando esquerda após, chama pronto, 6224. Esquerda após, chama pronto, 6224. Na 6313, chame Recife, 1251, alterna 1-3325. 251-3325, obrigado, eu chamei a 6313. Oi, Salvador, boa noite, Golo 074, gente da Zulu, autorização, Guarulhos. No 074, aguarde a cópia, o ajuste no 012, boa noite. Aguarde. .05, decolagem autorizado no 0080 graus, 12 nós. Livre decolagem no 03305. Salvador, web 5827, está na remota 13, para o pushback acionamento. Autorizado, 5827, modula agora na 186. 186, 5827. Bom, no 30, bota 4 horas e 20, está alterando. Confie. 6747, direito, até o ponto de espera, reporte pronto. Desde até o ponto de espera, reporte está pronto. Então, 3305 aos 28198, boa viagem. Voo no 074, pronto cópia. Pronto. Salvador Guarulhos, 360, para o Whisky 50, pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Bidev, controle 119, decimal 8, transponder 5053, o voo no 074. Poderia repetir o transponder, por favor? 5053. Autorizar 360 para Guarulhos, Dael, Leda, Bidev, 198-5053, igual no 074. Direita após, 360 nível, chame pronto, portão 612. Chamará pronto, curva direita, igual no 074. Porta espera da 10, pronto para decolagem, 6747, alinhar e decolar 190, 080 graus, 12 nós. Já decolado no 7536, chame Recife, 1285, alternado no 178 desce via para 2000 pés, ajuste 1012, livre LS, reporte estabilizado. Via para 2012, reportará estabilizado, 3178.